manter o ponto esférico, forma bastante pássaro ali na touchdown, mano. Confia na taxi alfa? Não, sobre a pista mesmo, na região da touchdown, né? Na final, cara. Gente, grato pela informação, azul 2796. Salvador, bom dia, 1489, estabilizado, final 28. 1489, bom dia, ajuste no 014. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Informação, aeronave no ponto de espera reportou quando de passo na final da 28. 1489. Chelé 6312, solo aos 26, ao lateral esquerda, chame solo 121, décimo 9. Conferiu, o senhor observou pássaros sobre a pista, Alpozo? Um pouco de esquerda do eixo da 628, o 6312. Estão sobre a pista? Negativo, só a esquerda que eu observou. Gente, grato, 6312. Ao livrar esquerda, solo 121, décimo 9. 219. Azul 4981, autorizado pouso pista 28, vento 210 graus 089. Bom, autorizado pista 28, azul 4981. P796, visual com Embraer da companhia, sinal 28. Afirmo, azul 2796, após a passagem do tráfego que pousa, autorizado alinhar e manter pista 28. Quilo Serra Lima, Lima Taxi, aposte no ponto de espera da Papá. Quilo Taxi, aposte no ponto de espera da Papá, Quinta desse motel 4-6. Volto pra 4-6, modelo, atendi. Quilo Serra Lima, autorizado ingresso pista no 7, reposta alinhada e pronto na cabeceira. Do 4981, solo aos 29. Vive via Charlie, chame solo 121, décimo 9. Charlie 219, 4981, boa. O azul 2796, Informo o Travis, pego o Robson 44, à esquerda do eixo de decolagem da 28, afastado aproximadamente 7 milhas da cabeceira, sem interferência com a sua decolagem. O solicitação do controle mantém proa até 2.500 pés e segue com o perfil da saída. Ok? Ok, está ciente do tráfego, o Robson 44 à esquerda do eixo, vai iniciar a primeira curva direita após 2.500 pés. 27796, autorizado a decolagem, pista 28, vento 210 graus, 09 nós. Iniciando decolagem, 27796. Aqui do Trova, fique atento, Alfa Tango 72 do Colômbio da pista 28. Ficará atento, já na linha do litoral não interfere o Mike Litoral. Teste, mantenha o litoral guardando a chegada da torre. 20 segundos do Pitaçu, Mike Litoral. Aqui do Trova, já me torna no 8 decimal, leve 5. No 895, agradece, Mike Litoral. Torre Salvador, é o papapá Mike Vitor Alfa. Papapá Mike Vitor Alfa. Ajuste no 04. Segue Farota Pan, reposte Farota Pan. Reportará Farota Pan. O filho Serra Lima não abre pronto a cabeceira no pé. Palmeu Kilo Serra Lima. Informação de tráfego. Helicóptero Robson 44. Mantendo a linha do litoral, prosseguindo para a farol de Itapuã, 500 pés. Autorizado, decolagem, pista 17, vento 210 graus, 08 nós. 100%. Mike Vitor Alfa, informa o tráfego. Bravo Eco 9 Lima, iniciando a decolagem da cabeceira 17, sente seu tráfego. 121, Mike Vitor Alfa, tem melhor condição visual devido às chuvas. Da Lagoa de Abaeté, vai reportar na presente posição de Abaeté, Mike Vitor Alfa. O Mike Vitor Alfa deve presente direto Pátio 5, vento do aeródromo 210 graus 09 nós. Autorizado Pátio 5, agilizando Mike Vitor Alfa. Azul 2796 decolado aos 32, chame controle 119 decima 8. 119 decima 8, azul 2796. Controle Salvador, muito bom dia, é o azul 2796. Azul 796, contato radar decolagem, mantenha pronta 250 pés, após precisar na saída aeródromo. Mantendo a pronta 2500 após um aeródromo azul 2796. Salvar o meu quilo, Serra Lima, decolado aos 33, chame controle 119 decima 8. Controle 119 decima 8, quilo Serra Lima. Controle Salvador, bom dia, o Papa Fidel Kilo Serra Lima, decolou 917, saída Arco 1. Serra Lima, vou te escutar. Azul 2796, cumpriu o controle? Negativo. Azul 2796, vou na prova 030, até cruzar nível de voo 050. Ao cruzar nível de voo 050, vou direto ao Conde. Ok, prova 030 até o nível 050, após 050 direto ao Conde, Azul 2796. Serra Lima, contato radar na decolagem, submantenha nível, submantenha 3 mil pés na saída da Arboruna. O que o Serra Lima tem condições de ter cumprido o perfil da arma? Teste, suba para nível de voo 180 via saída da Arboruna. Gente, D796, informa o tráfego 0 das milhas, rumo sul, mantendo 4 mil pés. Corrigindo o rumo sudeste. Ciente, azul 2796. Sinal, Pátio 5, Mike Vitor Alfa. Ciente, Mike Vitor Alfa, o vento 210 graus, 109, reposte no solo controlado. Vitor Alfa. Direto Conde, azul 2796. Papa Romeo Leco Índia. Você escuta? Leco Índia tem condições de voar para Ipique para prosseguir na chegada para o procedimento ILS 2? Afirmativo, voo Ipique no presente, Romeo Leco Índia. Romeo Leco Índia, 1-3 milhas nordeste da posição Ipique, retoma a navegação na proa de Ipique. Na proa de Ipique, Romeo Leco Índia. Serra Lima, voo e Arbor. Gente, aprovando do Arbor. Lado Mike, Vitor Alfa, procurante. Gente, Mike, Vitor Alfa, solo, 36, frequência livre. Leco Índia, se tiver condições, vou usar, desce para 2.000 pés, autorizado em LS Zulu, repartir estabilizado. Desce para 2.000 por onde usar o Romeo Leco Índia. Reportará estabilizado. Oi Salvador, muito bom dia. Gol 1095, próximo ao ponto de espera da 28, pronto. Gol 1095, bom dia. Autorizado alinhar e decolar pista 28, vento 200 graus, 099. Autorizado alinhar e decolar na 28, gol 1095. Leon Queen, deixa eu me turno no 8 decimal 95. Está estabilizado 1895 ainda. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu, Eco Índia. Papa Romeu, Romeu, Eco Índia, ajuste de altímetro no 014. Continua a aproximação, aguarde a autorização e pulso. Quanto é a aproximação, ajuste no 014, Romeu, Eco Índia. Voo 1095, decolado aos 41, modifique o transponder para 5434 e chame controle em 119 decimal 8. 119 decimal 8, voo 1095, transponder 5434. Sua posição ar, boa, para citar direto do destino. Eu sou a Lima, voo elef inicialmente. Elef, que você arrima. Controle Salvador, bom dia, voo no 095, cruzando 1.800 pés na Elefão 9. Voo 095, vai ser vetorado para evitar tráfego, treina para o A280. Se falhar de comunicações, ao cruzar nível de voo 190, retoma a navegação direto Elefa. Mantendo a proa, caso falhe de comunicação, pode cruzar o 190, 190, direto Elefa, voo no 095. Azul 2796, sobre mantenha nível de voo 150. 150, azul 2796. Azul 2796, a restrição é devido a tráfego 12 horas, 70 milhas. Ainda não está na escuta desse controle, descendo para nível de voo 160. Ciente do tráfego, azul 2796. Sr. Serra Lima, confirma para dar para o destino? Comentou, Paulinho. Pilo, Serra Lima, confirma para eu dar para o destino. Sente. Para cancelamento do presente, Romeu, é coisa. Corrigindo a 283, ideal para o Pilo, Serra Lima. 283? Sim, 283. Pode vir direto ao destino, Pilo, Serra Lima. Direto, destino, Lima. Atinge, mantém 1980. Sente. 1095, vetoração foi devido a tráfego, com a posição de 11 horas, 18 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível de voo 180. Gente, voo no 095. Ike Eco Victor, ciente do giro de motores, reporte a tela. Azul 2796, sube mantenha nível de voo 1970. 1970, azul 2796. Azul 2796, tráfego informado e está restrito nível de voo 180. Ciente, azul 2796. Ciente, Papai Romeu, Romeu, Eco Índia. Autorizado pouso, pista 35, vento 210 graus, 08 nós. Autorizado pouso na 35, Romeu, Eco Índia. Dia Metro 1 da Oceanair, informação no Zenda, descendo para 180, para a pista 28, voo. Dia Metro 3 no 1, voo direto para o Anto, deixe manter nível de voo 180. Confira a posição? Anto, prova de Anto, Metro 3 no 1. Prova de Anto, Metro 3, 1-1. Oceanair, Metro 3 no 1, informação de tráfego 1 hora, 46 milhas, rumo nordeste, cruzando nível de voo 130, em subida para 170. Quer dizer o mesmo note que é, e confirma descendo para 980. Afirmativo, desce e mantém nível de voo 1980. 1980, minha 13, 1. Você está na minha 319, tem alguns desvios pela direita? Confirme. O senhor tem algum desvio pela direita? Negativo, e já vai atingir o nível 0. Gente, na trouxe antes de separar o nível 050, você está na 319. 50 por diante, 319. Gente, livre táxi à esquerda via Oscar, informa o tráfego realizando o cheque de giro de motores no pátio. Fique atento. Tinha o meu eco, então bom dia. Eu Serra Meio, vou manter um 8 reta afastado 40 minutos. Papa Romeu, aqui o Serra Lima, chame Centro Recife, 126.0, alterne 128.8. Recife, 126.0, alterna 1288, e o Serra Lima. Guardião 01, prossiga. Uno, 18, decimal 95. Vai cruzar 190, gol 1095, pode voar nítido? Gol 1095, aguarde. Siga. Questiona da cola da Cruz Azul. Gol 1095, autorizado pelo Centro Recife, direto do Tozop, da presente. Tozop, da presente, gol 1095. Gol 1095, chame Centro Recife, 126.0. Alterne 128.8. Centro Recife 260.288, gol 1095. Gente, guardião 01, confirme a autonomia e a altitude que irá seguir. 510, ou visual, na sua escuta, com autonomia de 2,06. Gente, guardião 01, decolado aos 50. Prossegue, fala, tá bom, chame o controle 119.8. 198, grato pelo retorno. Mike Vitor Alfa, direcionar reporte, confirme, vai decolar do pátio ou segue via pista? Autorizado, direto pátio, Mike Vitor Alfa. 7, Mike Vitor Alfa, reporte para a decolagem. Reportar a mão pronto, Mike Vitor Alfa. Da Barra. Teste Guardião 01. Chamando a 311 do Santara 2 do meu país, ajuste chama 014, autorizado em LS do U, reporte estabilidade. 2014, eu faço estabilizado, minha 2796, seja esse radar encerrado, 63 milhas nordeste de Salvador. Chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Controle Aracaju, 120, decimal 3, azul 2796. Vitor Alfa, não há tráfego a reportar. Decolagem a critério do FAT 5, vento 240 graus, 089. Decola direto FAT 5, Mike Vitor Alfa, avisa a degradação na condições meteorológicas e vai seguir com o pior gaseado, Vitor Alfa. Gente, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, pessoal do 5-4, segue até Elicia escuta, reporte visual, com vale ponto. Rafael Elicia na sua escuta, Mike Vitor Alfa. Mike, é com o Vitor, bom dia. Mike, Vitor Alba, da presente controle 119.8. Passando para a escuta do controle, Mike, Vitor Alba, graça, um bom dia a todos. Igualmente. Mike Vitor Alfa, através da CEASA, se escuta. Papapá, Mike Vitor Alfa, bom dia, mantém as condições visuais do ajuste 1014, Confirme o pouso em Serra Índia, Coimbra. Afirma, ajuste 1014, pouso em Serra Índia, Coimbra, está próximo a Serra, efetuando desvios. Sente Mike Vitor Alfa, reporte visual com local de pouso. Reportará quando é visual, Mike Vitor Alfa. O Xenem é 13-9, completo decimal de chame torre, 1-1-8 decimal 6. 3-6-6-3-9, agora. Autorizado pouso, pista 28 vento, 210 graus, 099. Autorizado pouso, pista 28, 63, 111. Papapá, Mike Vitor Alfa, frequência livre. Vira frequência, bom dia, Mike Vitor Alfa. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, esse é o voo 2171 com informação November, bom dia. Voo 2171, bom dia, autorizado de chegada a IPIT, desça para o nível 050, ajuste chama 014. IPIT 050104, é possível executarmos o procedimento NFT X-Ray da 28? Afirmo, voo 2171, da 300, autorizado durante Serra Vita 363. Presente voando Serra Vita 363 com 2171, obrigado. Oi Salvador, muito bom dia, gol 9023, ponto de espera da 28, pronto visual para o tráfego nacional. Gol 9023, bom dia, mantenha a ponto de espera da pista 10. 9023, autorizado, alinhar e manter, fica 28. Alinha e mantém 28, gol 9023. China 6311, solo ao 02, ao livrar à esquerda, solo 121, décima 9. Gol 9023, autorizado decolagem pista 28, vento 210 graus 089. Autorizado decolagem 28, gol 9023. Gol 9023, decolado aos 05, chame controle em 119, décima 8. Controle 198, bom dia, gol 9023. Controle, bom dia, gol 9023. Gol 9023, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, autorizado da presente direto Leda. Subindo para o 360, direto Leda, o gol 9023, configurando agora então, está livre da restrição de 10 mil. Está livre o gol 9023. Ok, subindo direto Leda, 9023. Salvador, bom dia, até 3179. Salvador. Tá boa, tá no ponto 028, pronto. Pista 3179 autorizado, alinhar e decolar pista 28, vento 220 graus, 079. Autorizado alinhar e decolar da 28, 3179. Juliette, direcionar, reporte táxi. Gol 2171, desce para 2500 pés, ajuste chama 014, autorizado LSX Rei, reporte estabilizado. 2500 pés na descida, 1014 ajuste, informaremos estabilizado. Controle, voo 9023, poderia dar presente voar com ativa? Voo 9023, aguarda a coordenação. Decolado aos 09, chame controle 119, décima 8. Agora o controle 198, tá 3179, bom dia, obrigado. Olimpo 06, autorizado o cruzamento da pista, na Taxi Delta, chame solo 121, décima 9. Trazendo 79, contato radar, tiver sem restrição para o nível de voo 320, autorizado da presente, direto Leda. Sobe sem restrições ao 320, da presente, curva esquerda pro de Leda, tá? 3179. Salvador Alfa, papapá Mike e Victor Alfa. Papapá Mike e Victor Alfa, prossiga. Romeo 44, Sierra India com Índia para Sierra India com Índia, alocado 0115 no transponder, da com 2 no POB, decolou com a pessoa do farol da barra, Mike Vitor Alfa. Tente Mike Vitor Alfa, mantém as condições visuais, o ajuste chama 014, informa o helicóptero do Guardião 01 também no farol da barra. Vai manter o sobrevoo usando o mesmo, sem interferir, Mike Vitor Alfa, 014. Um ajuste, vai manter a sua escuta 500 pés com 302. Puxa, né? 6312, autorizado decolagem, pista 28, vento 200 graus, 099. Ali, decola pista 28, puxa, né? 6312. Região 01, fique atento a um helicóptero prosseguindo para Farol da Barra do papapá Mike Vitor Alfa. Gol 2093, estamos sendo Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. Foi pro gol 9023, 125, 1238? Afirmo gol do 9023. Obrigado, excelente dia. Parado aos 1-3, mantém pro até 2.500 pés e chame controle 1-9 da cima 8. Tá na verdade, vai chamar. O 9023, chame centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna 1-2-3 decimal 8. Dia contato radar, suba para o nível de voo 350, da transente autorizado por Aquarão. Beleza, senhorita, vai voar Aron, subindo direto ao 350, chame 6613. Estabilizado com o 2171. Gol 2171, complexo final, chame torre 118 decimal 95. 1895 é torre, gol 2171. Salvador, bom dia, gol 2171. Passando, vai passar o 364 final do 28. Gente, gol 2171, bom dia. Autorizado pouso, pista 28, vento 210 graus, 109. Autorizado pouso, visual, 2171, 28. Faltamos o Vitor, Índia, Juliette, Libia Sonar, Coração. Libi táxi, aposta no ponto de da Papá. Tá, Oscar. Centro 1179, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. Com Recife agora em 1251, ou ainda 1238, 3179. Bom dia, obrigado. Bom dia. 014, Vitorino Juliette. Olimpo 06, autorizado, alinhar e manter, está 28. Gol 21, 71, solo ao 8, Olivar, à esquerda, chame solo 121, décimo 9. Esquerda, 219, eu solo, 2171. Vitorinha Juliette, autorizada, a EMA está no 7. Também está alinhado, pronto para o C28. Olympus 06, vento 230 graus, 099, autorizado decolagem de pista 28. Autorizado decolagem de pista 28, Olympus 06. Torre Azul 4299, está pronto para decolagem quando espera a pista 28. Azul 4299, após início da rolagem do P3 da Força Aérea, autorizado alinhar e manter pista 28. Alinhe e mantém pista 28, Azul 4299. Gente, Vitorinho de Juliette, base para iniciar a decolagem. Chamando a 312, Centro, Centro Recife, 12 meio decimal 85, alterne 125 decimal 45. 12 meio decimal, chamando a 312. Parada barra, visual com... Aeronave Mike Vitor Alfa, mantendo preparação. Gente, Mike Vitor Alfa. Olimpo 06, decolado aos 20, segue farol de correção, segue para o corredor forte no mil pés, a base de transferência com controle. E o PS corredor forte com curva direita, Olympus. Afirmo, volta no Vitor Índia Juliette, autorizado a decolagem de pista 17, vento 220 graus, 089. Correção, Vitor Índia Juliette, aguarde para a decolagem, cancele a decolagem. No caso, se eu decolo, eu acho que eu tenho 10, eu acho que é até geral. Gente, negativo, aguarde para decolar. O Olympus está ingressando corredor forte. Está mantendo mil pés, próximo farol está bom. Gente, o Olympus 06, aguarde transferência com controle. Olympus 06. Olimpo 06, confirme as intenções. Estou autorizado a prosseguir na radial 090, no nível 050. Gente, autorizado a dar presente cruzamento do campo. Aguarde coordenação com o controle, Olimpo 06. Olimpo 06, autorizado a cruzar o campo, aguarde a coordenação com o controle, não tem intenções. Que a transmissão está ininteligível. Afirme. Afirmo, voo a posição alta para CBB Pitch, o Mike Eco Mike. Vitor Índia Juliette, autorizado decolagem pista no 7, vento 220 graus, 09 nós. Senhor Olímpio 06, autoriza presente na radial 090. Afirmo Olímpios 06, está presente radial 090, chame o controle 119 decimal 80. Está presente no controle 6980, tomando radial 090, Olímpios. Muito obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Olímpios 06. Olímpios 06, bom dia, mantém as condições visuais, o ajuste é 014, autorizada a ascensão para o 055 na radial 090. Autorizada extensão 055, radial 090. Quem fala de Itapuã, chame em controle 119, décima 8. Itapuã 198, Júlia. Azul 4299, informação de tráfego, Papa Alfa 32, decolou agora da pista auxiliar, seguindo linha do litoral sul, 1.000 pés, sem interferência com a sua decolagem. Autorizado decolar a pista 28, vento 220 graus, 079. Autorizado de colagem, pista 228, azul 4299. Oi, bom dia, tá 3304, pronto. Tá 3304, bom dia, após a rolagem do Embraer da Azul, autorizado a linha mantém, pista 28. A linha mantém 28, tá 3304. Apoio Salvador, bom dia, o Papa Tango Lima, Kilo X6. Papa Tango Lima, Kilo X6.